Não dê a cara a tapa, não se renda ao inimigo. Queimou, virou fumaça, soprou. Pro mundo eu vou, se é o destino então eu vou. Eu não sou carente de fama, vou. Comente, alguém entenda a viagem dessa gente. Tolos, imagens, cês estão de passagem. Do tipo fofoquinha, melhor nem colar na grade. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe. Repare que esse flow é bom de se ouvir. Dom só Deus dá, mas tente conseguir. Vacilo eu não dou, cê pode confiar. Eu sei pedir licença pra chegar e pra sair. Aqui quem é o DJ? Trincou com nós aqui, tamo chegando, dá licença. Essa é a nossa crença. Não foi tão fácil como você pensa. Vou dividir contigo a recompensa. Você vai ter que ter proceder. Proceder, você vai ter que ter pra honrar o compromisso. A união na curva com meus bons. Meus irmãos são de proceder. É a gangue, eu te digo. A minha não fala mais que as palavras negou. Se é pra chegar com proceder no bagulho demorou. Não pode ser falador, tem que ser sofredor. Pra colar na banca dos bamba morô. Simples e humilde tem que ser sim. Pegada firme tem que ter sim. Se vai tirar nem me viu, se a carapuça serviu. Nós somos cicatil e tamo ali. Vem pra cá, rapá, é nóis. Porque cê quer colar, cê tem que ser de proceder, de proceder, de proceder. Você vai ter que ter proceder, proceder. Cê vai ter que ter pra honrar o compromisso. A união na curva com meus bons. Meus irmãos são de proceder. É a gangue. Tô na rua, tô na chuva, tô na sua captura. Tô na pista, milhão, oportunista que não. Se for pra ser momentâneo, soprou, foi pro céu. Moleque bom é guerrilheiro, escudeiro, fiel. Isso mesmo, neguinho, pode pá, tamo aí. Na disposição, no som bom de se ouvir. Deixa a vida levar, deixa o rap voar. Mas mantenha o compromisso que é nós que tá. É pra lá, bom lugar, se constrói com humildade. Proceder, tem que ter de verdade. A rua sabe o valor que o rap tem, mas o rap precisa saber também. Escrever a vida não é só cantar no tempo. Tem que transmitir sentimentos. Acredito nisso, praticamos isso. Faça dessa emoção um risco. Você vai ter que ter proceder. Proceder, você vai ter que ter pra honrar o compromisso. A união na curva com meus bons. Meus irmãos são de proceder. É a gangue, eu te digo. Nicole, cronicamente a família. DJ Dunk Jam e eu, Nego Jam. Tem que ter proceder. Tem que ter proceder. Proceder. Tem que ter.